Decidi trabalhar apenas meio período. Querida Julie, apesar das dificuldades advindas dessa decisão, estou feliz por você ter decidido diminuir as suas atividades fora de casa e trabalhar apenas meio período. Desse modo, você continuará a ganhar um salário, algo de que casais jovens costumam necessitar, e terá ao mesmo tempo a oportunidade de criar para sua família um lar, que será o seu local de descanso, um lugar onde possam vivenciar o amor. Compreendo que essa tenha sido uma decisão difícil de tomar e que ainda esteja insegura quanto a ela, mas não desanime, pois em breve descobrirá as muitas alegrias secretas que há nas provações advindas de uma decisão como essa. O aprofundamento de seu amor por Michael será a sua recompensa por abrir mão de muitas das conveniências e prazeres extras que seu salário do emprego integral podia pagar. Você sabe como é vazia e passageira a felicidade prometida pelas coisas que o dinheiro pode comprar. Hoje vocês talvez estejam mais pobres em termos monetários, mas estão infinitamente mais ricos um para o outro, pois poderão dedicar mais tempo ao cultivo do seu amor. Tenho certeza de que você está prestes a experimentar de um modo inteiramente novo as alegrias do casamento. Com muito amor, Lily.